Toda América do Sul, toda América do Norte, América Latina, Oriente Médio, Ásia, Europa, Oceania, África. Volte no tempo, volte nos dias. Relembre quantos beijos deu, já te deu os dias. Perdoou suas dívidas, as tretas da antiga. Te deixou seguir com vida, às vezes zoada, às vezes florida. Aleluia, glória a Deus, você ainda respira. Remove os empecilhos, olha a alma e dá um brilho. O bom Deus não nos esqueceu. Praise Allah, praise Allah, praise Allah. Oriente Médio, no Brasil o velho morre por falta de remédio. Ei, boy, cheira farinha pro tédio. Uma mina grávida pulou de cima do prédio. Depois de tanto assédio, mano, deixou de ser sério. Foi brincar com a morte, agora se decompõe no cemitério. Tenemos el niño, disso não. A natureza dá um troco, por isso clame. Hey, honey, hey, hey, bro. God Almighty is the real superhero. Hey, senhorita, hey, hey, hermano. Dios en su vida tiene un plano. North America, come on, Zion. Whatever you call him, he's the father of lights, glorious heights, the father of the Lord Jesus Christ. And I'm the son too, and no Y to the Z. Freestyle life's trials never killed me. Attack the enemies of truth, living proof. God exists, pioneers to discover you. Cause you reflect in the image he made. Shining sun glistening against the ocean waves. Isn't it strange that he created the world? But he hates all evil cause he's the king to unfurl his perfect plan. Cause in his hand he holds life, so we praise him every day and night. His perfect plan, cause in his hand he holds life, so we praise him every day and night. Day and night, day and night. Yeah, that's right. We praise the Most High for Shizzle. We praise Gizzle, the Lord of Hizzles. On the track with Pregador Lizzle, Pregador Luke, or Preacher Lizzo. Any way you wanna call it, we're down for you know who. That's the G.O. Dizzle, for Shizzle, for Rizzle. P.S.P. foi P. Meu, P. Mano, Zion, a.k.a. Luz, representing Luz. Switch languages now. 1, 2, 3, 4. Come on. Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, a Deus, a Deus.